tempo. Tempo ao tempo, pensei ainda vai dar bom. Fazer dinheiro, espero não sair do tom. Sabedoria, já basta e muita humildade. O tempo é hoje e o amanhã é tarde. E nesse tempo sonolento, apostei no meu talento. Atropelei os beats do suspense ao silêncio. No tempo aprendendo, com o passar do tempo. As crias se criaram resgatando o movimento. E foi na decaída, achei minha saída. O tempo é majestoso, mas que droga e bebida. Sempre foi do passado.